salvaggio, Senhor. Transformai o meu viver, pois eu quero conhecer tuas profundezas. Quero agora me humilhar e em seguida quero orar. Vou buscar a tua face e me livrar dos caminhos maus. Já posso ouvir tua voz. A terra sarou, a tristeza já morreu. Abre a porta da prisão com a sua sarça ardente. Transformou uma nação e o fogo santo desce como Elias assim fez. Este fogo santo e puro está aqui mais uma vez. Ele faz as maravilhas, tirou Paulo da prisão e Filipe arrebatou numa outra dimensão. Pois Enoque foi pro céu e Elias foi depois. E agora é a igreja que encontrará o seu Senhor. Ele sara, ele purifica, abre a porta da prisão com a sua sarça ardente. Transformou uma nação e o fogo santo desce como Elias assim fez. Este fogo santo e puro está aqui mais uma vez. Ele faz as maravilhas, tirou Paulo da prisão e Filipe arrebatou numa outra dimensão. Pois Enoque foi pro céu e Elias foi depois. E agora é a igreja que encontrará o seu Senhor. Manifesta-te, ó Senhor. Manifesta-te, ó Senhor.